Prossiga, controle 4423. Subiu até a restrito nível 200, azul 4423, agora informação de trato. 200, 4423. Serra Golfiótica na curta final da 7. Torre passarei do 2231, solicita pro 310. Deve estar pro nosso aí. 310, passarei do 231, informa o termo, desvio. Será 2231. 19. Azul 4423, voo UTG, sube até 320. Vem proa de UTG e mantém o 320, é isso? Afirma, UTG a posição, vou agora, outra posição, e restrito ao nível 320. O tráfego 2 horas, 28 meses, rumo sudoeste, estação 210, em ascensão 340, ainda é 190. Tá, por onde eu te giro, 3203-4423. Professor, até a confirmação sobre o voo aí para a cabina? Afirmativo, senhor. Cat, aguardo a coordenação do doutor e transferência. Controle, passarei do 2231. Prossegue para o controle. Poderia para o Sulético dar a prova do destino para o 2231? Passarei do 231, não vou usar TAP inicialmente. Ataque 2231. Azul 4463, chama agora sempre Recife na frequência, no 260, Pernambuco 28.8. Ok, 260-288, azul 4423, boa tarde. Azul 4118, chama agora o centro Recife na frequência no 260, até no 28.8. 260-288, para azul 4118. Whisky até o Charlie, chama agora o centro Recife na frequência no 28.35, até no 23.8. Agora Recife, 128, colocar 1238, escutar o Charlie. Passar a chama em Torre Salvador, 18.95, para andar no circuito. 18.5, para se andar. Lá, passa ali 2231, voo e Barreiro. Direto Barreiro, 2231, direto. Salvador, essa tá aqui para se andar. Tá bom, meu braço da Serra, Torre, prossiga. Solicito sobre o voo na vertical de busca à vida. Sente. Reporte no setor de sobrevoo. Para passar na sua escuta, o prazo é até. do voo. Fechou, Bravo, Serra, Serra. É, vai manter mais ou menos quanto tempo nesse local de sobrevoo? 2 minutos. Sim, mantenha, me escuta. O Bravo, Serra, Serra. Escuta, o Bravo, Serra, Serra. Salvador, uma boa tarde, Altan 3155, próximo a ponte estrada 10, totalmente pronto. Altan 3155, para informação de tráfego, temos um helicóptero aproximadamente uma milha, duas milhas da eixo de decolagem da 1028, aproximadamente 200, 300 pés. O vento 140 graus 10 nós autorizado, alinhar e decolar pistão 0. Papai, o meu Bravo Serra Serra para informação, estamos decolando agora da pistola 028, um Airbus da TAM. Por gentileza, faz do eixo de decolagem. Deixa o Bravo Serra Serra na minha escuta, aguardando transferência. Escuta, Bravo Serra Serra. A 355 informa que o tráfego está se afastando do eixo de decolagem, não interfere. Meu braço é a Serra, chame controle 120 decimal 80. 128, grato, braço é a Serra. Bravo Serra, Serra, Centro Espera, Zero, Zero, Zero, Zero, direto do destino, Serra, em Bergo, Índio. Decolado aos 34, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, tá, 3155. Salvador, boa tarde, Altan 3155 na Salvo 1, passando 1400. Eu 3155, portal da radar decolagem, sobre o mantém 320, via saída Salvo 1. 320, possível, senhor, coordenar para o direto de Mótiva? Vida, até 255. Vida? Afirmo. Ok, obrigado, senhor. Olha o Lima, pode dar. Quilo Céu Lima, até 050. 050, Quilo Céu Lima. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Azul 27, o nono. Frequência 120.8. Chegou, vai voar a posição bomba. Inicialmente solicita para 250. Nesse nível aqui tem informações aí, não dá para voar bomba ainda. Quem é o João Maltano de Gil? Obrigado. Rocker 1-1, mantém o nível 160 na Cruzbeck. Rocker 1-1, mantém o nível 160, voe BOF para que a chegada da BOF e informe no ponto de ao descida, o Rocker 1-1, acione identificação. Rocker 1-1, informará no ponto de ao descida, com identificação acionada. Azul 7-1-1, contato radar, 61 milhas nordeste, vai Salvador. Consciente 279. Alô, que é 111, contato radar a 59 milhas nordeste de Salvador. Aeronáutica. A linha e decola da 190, ou 162. Para 060. Joker 1-1, 38 milhas na Nordeste, velho. Salvador, assuma a navegação na proa de bomba. Joker 1-1, irá para a proa de bomba. Pickup desvia à direita, evitar a formação à frente, igual na 620. Chefe, à direita, o controle 7. Estou entregando 5-5, chama o centro Recife, na frequência 12835, eu tenho 23.8. 2225, 2225, boa. Retornado com o Ford, Zama, pode ser o voo da 620? Sim, autorizado, voo da 620. Certo. Joker 1-1, é dúvida para 220 nós. Número 2, corrige, número 3 na aproximação. Joker 1-1, é dúvida para 2009, número 3 na próxima. Tudo só tá no ano, voando pelo? Afirmativo, voando pelo. Sim, o chefe é Vitor Radar, azul do 7-1, Vitor Radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 235, o limite é radial 290 do VR Salvador, aguarde o Vitor. Ok, proa 235, limitado pela radial 290 do VR Salvador, 271. O que do Serra Lima interceptou ao final? Chefe, completo final do procedimento, chama agora tu, número 8.95, quilo Serra Lima. Lima. Controle, opera 9252. Opera 9252, acione a identificação via chegada da Médio 1, décima, tem o jogo 50. O estrutinho é 3097. 317 no ajuste, deve ser 50. Papa Romeu, quilo Serra Lima, autorizado final da 10, vento para cheque no 30 grau 09 nós. Gente, quilo Serra Lima, baixando o trabalho. Sorry, o voo 1-1-69, está no ponto de espera da 1-0. Voo 1-69, mantém o ponto de espera da piscina 0. Mantém o ponto de espera, voo 1-1-69. Papai, 1 quilo Serra Lima, pode pouso, prossegue para Copate? Beta 1-7, pouso 4-5, Aristar. Então, solicita mudança de regra de voo e prosseguir visual para 1-7? Positivo. Bruno 69 autorizado a alinhar e decolar piscina 0, vento no 30 grau 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar, tá? 1-0, gol 1-1-69. O papão meu quilo Serra Lima, reporte visual com o campo. Já estamos visuais. Sim, o papão meu quilo Serra Lima, voo visual Voo instrumento cancelado agora, Zulu 947, curva esquerda com base pela direita do 17, aguardando autorização para pouso. Ciente, vai chamando a final, aguardando autorização para pouso aqui no Serra Lima. Uno 620, chama agora o centro de si, 2545, aguarda no 2085. Negocinho 685, obrigado, boa. Vento no 30 graus, 099. Gente, de repouso para o Quiro Serra Lima, baixar a travada. Ah, com o meu alfa, não temos contato radar com o seu tráfego. Mantenha sem regra de voo visual. O Marco Romeo Alfa regressará via corredor Axé. Informe em travessa para lá. Afirmo, autorizado direto. O Marco Romeo Alfa, vou em Paris inicialmente para ingresso no, circuito, no corredor Interlagos. Vou em Paris e informe passando através. Azul 7111, curva esquerda na proa 220, aguarda 8 vetor. Esquerda 220, aguardando novo vetor, 2711. Afirma, disse até 2 no pai azul, 2711, ajuste altímetro 9017. 2000 com 1017, 2711. Joker 1-1 disse mantenha 4 mil pés, ajuste altímetro 9017. Joker 1 já passou bom, seria manter 4 mil pés, ajuste 0-1-7, confirmo? Afirmo, Joker 1-1, 4 mil pés, ajuste altímetro 1017, autorizado. Joker 1-1 é 12 para 1-8-0, nós. Joker 1 do Jogo para 1809. Controle Salvador, gol 1169, servido a Sambo, 1 cruzando 1510, boa tarde. 1169, contato radar na decolagem, submundo 360, via saída Sambo 1. Sambo 1, subindo para o 360, 1169. Chalé 6210, se a unidificação via chegada bomba de 1 desse na T050, ajuste altímetro 1017. Posso agora para de tapa, senhor? Mas o procedimento da chegada, o Chalé 6210 é igual. Compreendo que a senhora tem apresentado o azul de 711 para que seja localizador, curva esquerda na proa 130 e forma estabilizada. Esquerda 130, reportar estabilizado, 2719. A 772 autorizado a alinhar e manter pistão zero. Alinhar e pistão zero, tá? 478. Autorizado, via 772 da pistão zero. Quando vai estar, deixando a 2 ou 0? Vamos estar no site de 162, obrigado. Afirmo, estou livre, a velocidade. Torre Salvador, 6304, decolou. Decolado ao 52, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 120, 6304. Até 2003, o Chaitinho entrou na 0, uma seta autorizada, LSP, X-Way, pista na 0, informe estabilizado. Dia 17, vai informar no final do X-Way, da nossa 252. Controle Salvador, cenário 6304, coluna mão. 95. 1895, boa tarde. Salvador, 6304, coluna mão. Chaleme 304, contato radar, submoto 340, via 6 da mão, neném. Dia 6 da mão, Momo, neném para 340, 6304. 0089, autorizado decolagem, pista 0. Livre decolagem, pista 0, 478. Oi Salvador, boa tarde, azul. É, 2711 estabilizado no ILS. Azul 2711 corrigindo. Continua a aproximação aguardando autorização para pelo tráfego de avisado. Ciente, aguardando autorização. Aqui é 2. É, de forma, ingressando com o Eduardo Interlagos, autorizado a voar direto ao Ceará. Vindas para esse vídeo de informação. Pede, de forma alterna, desvio na proa de Cogbo. Cogbo, após desvio, me apresenta no próximo. 2711, na pista no zero. Confirma o vento? 130 graus, 089, azul 2711. Ciente, obrigado. Então 4778, decolado ao 4, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 120, tá, 4778, boa noite. Pro de Cogbo, estacionário 6304. Afirmo. Controle Salvador, boa tarde, está 4778, passa 1510, perfil da PUCA. Azul 4778, contato na câmara de colagem, submanter nível 330, via saída da PUCA. Ok, autorizado nível 330, saída da PUCA, o TAM 4778. Júquer 111, chama agora aqui em Salvador, na frequência 118, decimal 95. Júquer 111, chama aqui em Salvador, na frequência 118, decimal 95. Salvador, Joker 1-1, fui aliás, tremaçado e trabalho. Joker 1-1, continua a aproximação, aguardando o pistolinho, viaja de altímetro no 0-7. Joker 1-1, ajuste no 0-7, irá aguardar a pista livre. Azul 2-7-1-1 no solo, aos 5-6, litro pichão e controle só na frequência 1-2-1-9. 1-2-1-9, boa. Dúvida para aproximação, é 9252. Uno, uno, 69, chama agora o centro Recife, na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8, Gula, 1169. 135, 1338, não sério? 123, decimal 8, a secundária, sim. 238, obrigado. Espere na Delta ou na Taxway Eco. O vento no 30 graus 08 nós, autorizado pouso pistona zero. E só temos a outra nave na Taxway Hotel para decolagem. Joker 1-1, após o pouso, irá livrar na Delta ou na Eco. Pouso autorizado. A 4778, solicita a proa de Aracaju, da presente.

Minuto da Remada Visual. Gente, o papapá Mike Romeo Alfa, não atraso conhecido a reportar, reporte em solo controlado, o vento Salvador no 30 graus, 08 nós, pouso por conta e risco. O ajuste de altímetro no 097. Positivo, chamando a controlada, né, lá, o Romeo Alfa. Boa tarde, nós dois, Tatã. Agora, uma milha e meia pro Via Terra Baixa Calma. Tá, 9252, continua a aproximação, aguardando a pista liga aqui o preset. Alfa 29, aproximadamente uma milha da cabeceira. Boa noite, 69. Boa noite, boa tarde, com a Delta. Azul, corrige, Gol 1869, acende a identificação via chegada bom, fidelíssima até 4 mil pés, ajuste de cima 3, Salvador, 9017. Via até 4 mil, via 17, 8 mil. Para informação de tráfego à sua esquerda, um helicóptero para pouso no setor norte, aproximadamente 3 milhas da cabeceira auxiliar, não interfere. Tá, sim, nós dois. Ok, 1-1, no solo 2000, libere a próxima direita via taxiway Echo. Na minha escuta, autorizado o táxi via Alfa. No ponto espera da Delta, mantenha a posição. Aguarde a autorização para o cruzamento. Para o cruzamento. Então, 9252, tráfego avistado, ajuste de altímetro 1017, o vento 140 graus 08 nós, autorizado pouso, pistola 0. Tem livre posição 9252. Gente, o Mike Romeo Alfa considere solo 01 no livre corte. Obrigado, Alfa. Solo 0, reduza para aproximação, complete final, chame em torno no 8, decimal 95. Completo, chama 32, 95. Você confirma a sequência, é 8? 1, 8, decimal 95. Então 4778, chama agora o centro Recife na frequência 12545, até o número 2685. Chama 0, boa tarde. Chama 2210, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste o altímetro no 0 no 7. 0 no 7, está aguardando, chama 2210. No solo 02, libere a próxima direita via taxiway, puxando controle de solo na frequência no 21 decimal 9. Libra na Eco, tô no 219, 9252. Autorizado posto no 0, vento no 0 graus 079. Para informação, temos um Alfa 29 na Taxway Delta, mantendo posição. Ok, ciente, livre pouso na 10, Chané 6210. Joker, 19 na lineup, and wait. And wait. Dezeno zero no solo. Ao 05, olha pra aqui, chame o controle só na frequência 1-2-1-9. Okay, 19, I'm going to take off runway 10 degrees. O ponto cara da rota é o seu cruzamento no zero, o ponto de via no ponto cara da zero. O seu cruzamento está conseguindo para a rota. Joker 1-1, autorizado, cruzamento da 1-0-2-8, via taxi hotel, estação na frequência livre. No cruzamento, Joker 1-1. Joker 19, Airborne 07, contact Salvador Departure 120.8. 120.8. Salvador Departure, Joker 19. Momo departure with Sati transition. Yuka 19, we have contact departure, climate airflow level 190. I am Momo departure. 190, I am Momo departure. Nine fly heading cockpit section. Again for Joker 19. Kilo Oscar Golf Bravo uniform. Joker 19 request an initial vector. Alright, alright. Fly heading 330 Joker 19 air limits. Fly heading. I had 30 miles on this heading. Joker, when I'm at 330. Do Azul 6909, quanto espera, fala. Azul 6909, autorizado a linha de decolar, pistola 0, vento 150 graus, 059. Queria falar no 0, Azul 6909. Sola, Juco, Nana, request possível, inbound, próximo. O 1869, completo final, chama o turno, 18 decimal, 95. 1895, obrigado. O Juco, 1-9, confirmo. Request possível, inbound, próximo, from present position. 1869, 2 milhas do externo. 1869, continua a aproximação, aguardando a pista livre, veja o geotímetro no 097. 17, aguardando. Lost, we still have the VR, we zoom on navigation, flying heading at this intersection. Alpha Bravo Uniform, Charlie Uniform. Joker 1-9, can I maintain the Momo departure with Cosmo, Cosmo transition for the project? Do you wanna maintain Cogbo intersection? Fly ahead Cogbo, after Cogbo you will fly to Frog intersection. Cogbo, proceed to Cogbo, down to Frog. Salvador, boa tarde, eu vou no 645, formação Delta. Vou no 645, acionando a identificação, vou em bom, que deixa eu a Penha 4 no pé e o seu time atrás no 0-1-7. Pego uma bomba e desce para 4000, vou no 645. Vou no 869? Delta 3894, sentido Delta. Delta 3894, acionando a identificação, via chegada, bom, mede 1, desce e mantém 050, o seu time atrás no 0-1-7. Via, bom, mede 1, desce no 050, no 0-1-7, da 3894. 80. 080, chamará 699. Azul 6919, contato em radar decolagem, submonta nível 320, via saída Savuno. É, via saída Savuno, altitude. Posição líder, 6919, senhor. Azul 9119, submateu 320, autorizado uma lida. 320, lida, sim. Local 19 call, receive a center frequency 125.45, it's on every 126.85. 125.45, and say again, if enable. 126.85. 3894 da Tata, realizando 25 graus à esquerda por 10 milhas e visitando o núcleo. Vá 3294, autorizado do Gio, alterno voo Itápia. Após desvio de Itápia, tá? 3894. Está presente, tem condição de voo Itápia, desvio para a esquerda, mas está presente voo Itápia, tá? 3894. 7, voo Itápia. Salvador, voo 9189 com a Delta. 91189, acione identificação, via chegada Bomed 12 para nível de voo 060. Esse é o 060, o 91189. Bruno 645, reduza para 2509. Redução 2509, 645. Prossiga. Livra a restrição de uma centena abaixo e volta. Está falada a restrição de altitude em bom, eu vou no 645. Obrigado. Então, 3894, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 7 autorizado, afinal ali é sexo e responsabilizar. Para 2000 pés, nível da restrição em TAP, 1 no 0 no 7, autorizado ali é sexo e perdão, da 1 no 0 no 3, 8 no 4. Voo 91189, reautorizado, nível de voo 050. Aliado 050, 9189. Voo 645, reduza para 2209, desça para 3000 pés. O ajuste no 0 no 7. Ok, descendo para 3.000 pés, redução 2209, 9645. Azul 6919, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 2835-2238, Amaral, 699. Boa 9189, desça para 4.000 pés, reduza para 230 mais. 4.000 pés. Salvador, TAM 3367, no ponto de espera, 1-0 está pronto. TAM 3367, autorizado, alarme decolar, pistando 0, vento 1-1, 0 graus, 0 A linha decola, 1-0, TAM 3367.